Hey. Ok. Mabu, beat safada vem da zona sul. Senta na onda pro bonde mandar. Cê pega a vontade, minha conta tá full. Mabu, beat só que admitiu. Tô com o cinto da medusa, cheio de tatu, mantigo e acusa. E onda boa, que bala gostosa. Cê senta de costa que eu vou te filmar. Se sua amiga quer senta também, aproveita. Eu tô louco, vem, pode encostar. Essa puta já cola na goma da vila, porque sabe que meu time tá forte. Na Nike só saio com 10 sacola, depois nós vai torrar na Lacoste. Sério, eu tô forte, peito louco sem ter porte. Tem fetiche pela Glock, beat safada, seu dia de sorte. Baby pula no meu Porsche. Ela já olha pro kit, acho que ela tá com sorte. 12 mola não é easy. Ok. Olha, eu dropei mais um Zenz. Tô preocupado, eu tô muito drogado, mas é nessas horas que eu me sinto bem. Ok. Olha, eu dropei mais um Zenz. Tô preocupado, tô muito drogado, mas é nessas horas que eu me sinto bem. Ok. Olha, eu dropei mais um Zenz. Tô preocupado, eu tô muito drogado, mas é nessas horas que eu me sinto bem. Ok, olha, eu dropei mais um Zenz. Tô preocupado, tô muito drogado, mas é nessas horas que eu me sinto bem. É que dessa vida eu vivi demais. É que eu sou bandido, esse é meu dom. Maldade no olhar, no beat do Spike. Essa puta se molha ouvindo meu som. O preto bem rico fazendo mais. Se não me segura, eu passo a visão. No morro morador, lá vive em paz. Cê sabe quem tá na gestão. Olha pra mim quando eu tiver falando. Já te falei, não mexe com meu bando. Louco pra tudo, aqui tem de monte. Pavilhão 9 na pista com mando. Nunca roubei, mas cês roubam minha brisa. Falando do cara que eu deixei no chão. Rapper cansado, eu mato facinho. Só não novida, nós tá no mundão. Minha escola sempre foi a rua. Homem é homem, postura não muda. Vê uma farda, se treme de medo. Se vê que é suspeito, já vira uma puta. Eu não aturo, tem que ir lá, cobra a postura desses vagabundo. Fica de exemplo, tá? Os que acham que uma arma pode te dar tudo. Melhor amigo do morro é Deus. Os que morreu, que esteja no céu. Eu prometi cantar pela favela. Fica tranquilo, eu faço meu papel. Ela já sabe, eu carrego esse jet. Ouro no dente igual Melia. Eu tô em London, baby, Gole de mil, nós bebe, Olha minha Draco, papapá. Bitch, não toque na minha chop. Já peguei mais bala lá. Bitch, não toque na minha chop. Ei, bitch, não toque na minha chop. Fala de night, night, pula no block. Olho vermelho, mas não é o clock. Olha essa mina querendo meu call. Guarda meu bloco na skinny jeans. Já pedi manha com slim em mim. Whisky na mesa, nenhum é fake. Água pra nós é Jack Honey. Comprando muito, mas nem vê se é caro. Agora nem fico mais preocupado. Cê viu jacaré estampado no jaco. Eu mato sua música só com caco. Malado de Tommy, eu pego esse T. Eu pego essa pura aqui no JB. Distância não é que é dessa porra de bem. Mala de Tommy, eu pego esse T. Na zona sul que ela deu zoom.